és a mulher gaúcha que pátria dentro se expande. Tu és a flor mais cheirosa do jardim do meu Rio Grande. Xinoca linda, rosa e botão, flor delicada deste meu rincão. Ô Xinoquinha, tu tens que ser minha, dona e rainha do meu coração. Ô Xinoquinha, tu tens que ser minha, dona e rainha do meu coração. Linda Xinoca faceira, venha matar meu desejo. Por favor, me dê um abraço e depois me dê um beijo. Quero me casar contigo, nossa vida vai ser boa. Vou te levar pro meu rancho, tu vai ser minha patroa. Xinoca linda, rosa em botão, flor delicada deste meu rincão. Ô Xinoquinha, tu tens que ser minha, dona e rainha do meu coração. Ô Xinoquinha, tu tens que ser minha, dona e rainha do meu coração. Meu rancho sempre foi triste, tal e qual uma tapera. Mas com a tua chegada, não será mais o que era. Hoje onde estás presente, a felicidade impera. Nossa vida vai ser boa, tal e qual a primavera. Xinoca linda, rosa em botão, flor delicada deste meu rincão. Ô Xinoquinha, tu tens que ser minha, dona e rainha do meu coração. Ô Xinoquinha, tu tens que ser minha, dona e rainha do meu coração.